pátria que me pariu. Quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu. Quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu. Quem foi a pátria que me pariu? Uma prostituta chamada Brasil se esqueceu de tomar a pílula e a barriga cresceu. Um bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz de 17 anos. Um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro teve que tentar fazer um aborto caseiro. Tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante, mas a gravidez era cada vez mais flagrante. Aquele filho era pior que uma lombriga e ela pediu pro mendigo esmurrar sua barriga. A cada chute que levava, o moleque revidava lá de dentro. Aprendeu a ser um feto violento, um feto forte, escapou da morte. Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte, mas 9 meses depois foi encontrado com fome e com frio, abandonado no terreno baldio. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, pátria que me pariu. Criança é a cara dos pais, mas não tem pai nem mãe. Então qual é a cara da criança? A cara do perdão ou da vingança? Será a cara do desespero ou da esperança num futuro melhor? Um emprego, um lar, sinal vermelho, não dá tempo pra sonhar vendendo bala, chiclete. Não fecha o vidro que eu não sou pivete, eu não vou virar ladrão. Se você me der um leite, um pão, um videogame, uma televisão, uma chuteira e uma camisa do Mengão pra eu jogar na seleção. Que nem o Ronaldinho, vou pra Copa, vou pra Europa. Coitadinho, acorda moleque, você não tem futuro. Seu time não tem nada a perder, o jogo é duro, você não tem defesa, então ataca pra não sair de marca. Chega de bancar o babaca, eu não aguento mais dar murro em ponta de faca. E tudo que eu tenho é uma faca na mão. Agora eu quero queijo, cadê? Tô cansado de apanhar, tá na hora de bater. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Tua cara, moleque, devia tá na escola, mas tá cheirando cola, fumando beck, vendendo brisola e crack. Nunca joga bola, mas tá sempre no ataque, pistola na mão, moleque sangue bom. É melhor correr porque lá vem o camburão. É matar ou morrer, são 4 contra 1. Eu me rendo, bum, clá, clá, bum, bum, bum. Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança com um tiro de escopeta. Calibre 12 na cara do Brasil. Idade 14, estado civil morto. Demorou, mas a sua pátria mãe gentil conseguiu realizar o aborto. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu,